O que é que achaste hoje de Sol Tem Talentos aqui em Alverde Hospital e como é que te sentiste na pele de júri? Pá, tens sempre aquele risco de às vezes até podes não gostar de alguma coisa. E é sempre complicado dizer a alguma pessoa que não está bem. E então torna-se mais complicado por aí, porque tens a parte da sinceridade e depois tens a parte da humanidade. Exato. E às vezes é complicado, mas é pá, gostei muito, e eu já disse isto hoje, porque eu acho que é muito importante haverem este tipo de eventos dentro do município, com os miúdos do município, porque a televisão muitas vezes é uma ilusão, e às vezes o que nós precisamos é que as pessoas mais próximas de nós acreditem em nós e que nos vejam a fazer alguma coisa. Porque eu vou-te ser sincera, eu, quando fui para os Ilhos, metade da minha terra não sabia que eu cantava. Pronto, e eu acho que estas coisas, para já, porque as pessoas, é uma maneira de entreter as pessoas também, de entretenimento. E depois também damos uma oportunidade aos da terra de mostrarem aquilo que andam a fazer durante o ano, se querem música, se querem dançar, se querem fazer teatro. E realmente há muito talento. Há outros que ainda não há busca e não sabem muito bem, mas há outros que realmente têm. E é preciso saber valorizar que nós temos dentro da nossa terra, claro. Para depois eles também poderem ser valorizados lá fora. E o que é que achas? Achas que alguma destas bandas era banda para ir aos Ídolos? O Ídolos não é um programa de bandas. Sim. Mas sim, então por que não? Aparece lá tanta coisa, não é? Claro. E se há coisas boas, as coisas boas também têm que lutar por ou imagina, vence aqui, agora vamos outra etapa. Por que não a televisão? Quando é que vem o teu CD de originais? Olha, o máximo que eu posso adiantar é que há muito trabalho a ser feito neste momento e que ando em conversações para se realizar esse sonho, esse grande sonho a seguir. Mas já estamos no bom caminho. Não posso adiantar muito mais, mas espero, se tudo correr bem, que saibam novidades minhas muito brevemente. Espero que sim. E a agenda? Olha, quando acabaram os Ídolos, tinha muito o que fazer. Agora ando mais eu à procura de fazer do que as pessoas a procurarem-me. Mas olha, estive agora na Figueira da Foz há pouco tempo com um espetáculo com uma orquestra, que foi brutal. Entretanto, vim aqui. Agora dia 9 vou estar em Lajeza do Dão, dia 14 e 15 vou estar no Algarve e dia 31 de Agosto vou estar no Espaço 10 em Lisboa, no bar de Rui Costa no Saldanha, e em princípio este espetáculo que se realizou na Figueira da Foz com a orquestra vai se voltar a realizar dia 7 e 8 de Setembro, mas ainda estamos à espera de confirmação. E por enquanto, em outubro tenho mais alguns trabalhos, mas alguns ainda não estão confirmados. E entretanto, aquilo que eu te disse, tenho andado a trabalhar nos originais e a fazer música em casa principalmente. E mais não posso adiantar.